A iniciar a decolagem na 10-2221. Pelo Oceanair 6225, descendo 2221 na 10. Livre 9972. Na 6225, cancelada a restrição de altitude em Peru, da livre descida para 2.000 pés com ajuste 1097. 2.000 pés, livre da restrição em Peru, hoje na 6225. E 221, 927, controle 208, boa viagem. Controle 208, bom dia, 2221. 225 e 240 para levar formações aqui. Controle, bom dia, passarei 2221 na Momo. O 3171, cliente livre de Zeus, quando tiver condições, reassume Leda. Restrições, Leda, 3171. 2221 da Passaredo, contato radar na decolagem, sobe via saída Momo, nível de voo 160. Momo 160, 2221. É 225 livre, é final do procedimento de ILS X-Ray da pista 10, reconstabilizado em ILS. Portaria reconstabilizada em 225, obrigado. Controle passaria do 2221, solicita manter a proa 290 por 30 milhas, devido a informações. Teste 2221, está livre de desvio, proa 290 por 30 milhas. Teste, livre de desvio 2221. Central 9972, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste 9097. Federal 9972. Afirmo, 1017, 4.000. Olho, passaria 2221, se ajudar, tem condições de voar a VATAP. Boa instante. Estabilizado, visão com a pista, 6225. O chamé 6225, completa final, chama torre, 118, decimal 95. O pouso. 295, bom dia, 6225. Federal 9972, feito antes de risco, vai por mais quantas milhas nessa brua? Vou precisar de virar um pouquinho mais para a esquerda, a partir de agora, felizmente. E mais 10 milhas eu consigo voar, dona. Tente 9972. Os 221 tem condições de voar direto barreiras? E 10 milhas mantendo a proa, afirmativo. 7. Fiz 171, chamo centro recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. Chamará centro recife 2835, aterrando 2510, pé 3171. Tem condições de voaduna, 9972. 9972, da presente voiduna, descendo para 4.000 pés. Está descendo para 4.017, voadora, 9972. Mil pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento elétrico, extruído da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reportar estável, 9972. Da presente, o 2221 não tem condições de voar barreiras. Autorizado, 2221. Direto barreiras, 2221. Meia 225 aos 35, direita, Alfa Juliette, portão 8. Direita Alfa Juliette, portão 8, 6225, obrigado. Estabilizando o visual, 9972. Federal 9972, chama a torre, frequência 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 95, obrigado. Tomando um gol 1096, faça sua escuta, seguinte da informação Golf. Rua 1093, acione a identificação, desce via chegada Bonf para 4 mil pés, ajuste 1017. Ok, 4 mil, via Bonf. Está presente o gol 1096, mantendo magnética 266 até Alagoinha. Positivo, autorizado os desvios, o gol 1093 após voa Bonf. Ok, após voa Bonf. Transição elefa. Faz elefa a todos os lados para interceptar a aerovia. 5143 o transponder, controle 208. Após Arbor 1. Boa, elefa, elefa Tosoto. Chame pronto na 01. Federal 9972, Polos 42, Alfa Kilo Parte 3, 5 mil. Alfa Kilo Parte 3 é 5 mil? Ah, sim. Muito obrigado, bom dia. Saredo 2221, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 125, 45, 2185, grato, bom dia, bom trabalho. 2221. Salvador, voo 1096, autorizado o procedimento? Autorizado no 093, descida para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS, recolhido da pista no 0, reposto estabilizado no ILS. Reposicionar, voo 1096. Salvador, bom dia, 5975 da Rio Transfere, cruza o 215 para o 150 com a informação Golf. Bom dia, 5975 da Rio, na sua identificação, desce via, chegada com médio 1 ao nível 050. Via chegada, Bomed 1 no 050, 5975 da Rio. Ligou 1096, estabilizado em aliás. 1093, completa final, torre 1 no 8.95, bom pouso. 1 no 8.95, obrigado. Em Salvador, gol 1096, estabilizado em aliás. Ainda na frequência do controle. Salvador, gol 1096, estabilizado em aliás. 1093, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,70 graus, 1,1 nós. Ok, livre pouso, gol 1096. Salvador, Rio, 5975, solicita. Prossiga, 5975. Em direita após, Bomed, direto, Duna, prioridade, informações na vertical de Itaú. Livre. Zero nove três, só no zero ao 58, direita 121, decimal, coisino, Alfa Juliette P4. Alfa Juliette P4? Autorizado à direita, vamos seguir pela Alfa Juliette e box 04, confirme por gentileza. Afirmo, até o box 4 mantendo escuta. Ok, até o box 4 faço escuta. Rio 5975, autorizado 2000 pés, ajuste no 017, autorizado a final do procedimento e elétrica extraída da pista no 0, reposta estabilizada no elétrico. Sente para 2000 pés, autorizado o elétrico, formaria estabilizado, 5975. Controle Salvador, tá 3517, formação boa. 3517, 120, decimal 8. 208. Controle TAM 3517. TAM 3517, essa identificação desse via chegada BOMF para 4000 pés, ajuste 10107. 4000, 10107. Quantidade voadora na presença? Autorizado pelo o 3517. Apelou, mantém a prova, obrigado, 3597. Bom, aceita a voar direto pelo, descendo para 4000, até 3597, obrigado. estabilizado 5975. E o 5975 chama a torre 1 no 8 decimal 95 para pouso. Gente, 295, bom dia. Salvador, Rio 5975, muito bom dia, estabilizado, passou o final fix. Rio 5975 avistado, todo autorizado, pistão zero, vento 170 graus, 1 no night. Confirma o vento, por gentileza? 170 graus, 11 no night. Senti, livre pouso no 0597. Salvador, bom dia, hoje na R6225, informação Golf. R6225, só um minuto, recorte. Se escuta. Solo ao 07, libere à direita. Alfa Kilo, parte 362 é Romeu, posição. Alfa Kilo, parte 362 é Romeu, 5975 da Rio. Pelé 6225, pronto para cópia. Pronto, cópia, 6225. Voador Brasília, 380 autorizado, via peso Luno 7. Vai dar 1-0, curva direita, na Arboruno, transição elétrica. 5164, transponde, controle, 120, decimal 80. Brasília, nível 380, via peso Luna 7, Apino. Cola dando 0 com curva direita, saída Arbor 1, transição Alefa. Controle 1208, transponder 5564, 6225. Transponder é 51, 5164. 5164, 6225. Já vi pronto, na 8. Center. Bom dia, é o Gol 1963. Nossa autorização Galeão está na 07, assente da Gol. Gol 963, aguarde copo, prepare a subida Samu 1. Poderia confirmar, Samu 1? Samu 1. Poderia confirmar, senhor, por gentileza? Sierra Alfa November, Vitor Oscar. Ok, São Paulo. Sierra Alfa November, Sierra Alfa November, Vitor Oscar, para guarda no fundo. 963, Gol, bom dia. Você arrumou meu golfe na escuta? Escuta, bom só. Poderia confirmar novamente a intenção de voo? Vai ser sobrevoo, já fazendo bom retiro a 500 pés, decola pro Whisky. Pro Whisky? Tá, firmo. Privado RMR Massa, sobrevoo na fazenda Bom Retiro, decolagem com pro ao Whisky. Da RMAR, acionado 0145, controle 1208. Prezado RMAR decola pro ICS PES, coordenação 4, volta controle 1208. 0145 transponder, 2 a bordo, 1 hora e 30 de autonomia, alterna Salvador, até uma Golf. Gente, assistindo pronto o funcionamento. Já está acionado, senhor. Agora mais um minuto para ver qual é. Pede. Pode fora do solo, ver Salvador 170 graus, vamos do mar. Pode dar fora do solo, tá? Vamos lá. 963, pronto pra cópia? Liga. Galeão 360 autorizado, via Pesolu 44, até posto segura após Upper November 857, conforme. Picolagem da 10, curva direita, nação 1, no Leda Doppler. 5175, transponder, controle 1208. Estado 360, Pesolu 44, Porto Seguro, P November 857, Moço. Conforme plano, São Voando, Leda, Dorquilo, 5175208. É o ano 963 no 7A. Gente, time pronto, pushback para mim. Mandar pronto para o push, 963, go. Então, meu Golf, aos circulados 1-2, tiro o controle em 208. Vai chamar controle, então, meu Golf. Opa, Romeu, até uma Golf. Opa, Romeu, até Romeu Golf, prossiga. Decolou nem mais. Tá com pro ao ISC a 500 pés, sobrevoo, vai ser fazendo bom retiro na sua escuta. Positivo, 500 pés de condições visuais sem interferir com o eixo de aproximação aí, o LS da pista no zero, até Romeu Golf, na escuta permanente. Vai manter a escuta permanente, até uma Golf, não interfere com o eixo no zero. Salvador, TAM 357, passando agora 5 mil para 4 mil, está autorizado LS? Autorizado 3597, 2 mil pés, 1097, autorizado final do procedimento, reporta a FU LS. Reportar a FU LS, o TAM 3597, 1017. Chanel 6225, pushback acionamento no 08. 08 autorizado, Chanel Taxi. Livre, puxa o número táxi 6225. Federal 9970, acione identificação, desce via, chegada Bom Med 1, ao nível de voo 050. Via Bom Med 1, 050, boa chance, voa direto ITAP ou Dona para o Federal. Autorizado, direto ITAP, o Federal 9970. Direto ITAP, descendo 50, muito obrigado. O TAM 35 no 7, informa que temos um helicóptero à esquerda do localizador, mantendo 500 pés em um Robson 44, não vai interferir na sua aproximação. O TAM 35 aos T3597 estabilizaram. T3597, completa final, chama a torre, 1 no 8 decimal 95, bom pouso. Chama a torre, 2 no 95, o T3597, bom dia. Salvador, bom dia, T3517. 3517, praça do Guarapistado, pouso autorizado pista 10, vento 170 graus, 11. Autorizado pouso na pista 10, 625, POV 120, alterna Goiânia com 3 horas de autonomia. 6225, táxi autorizado, parte Uni Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto. Parte Uni Índia, no ponto de espera, chame pronto. Bom dia, Azul 2775, aciona identificação. Tinha contato, radar estabelecido, mantendo nível 190 a 70 milhas sudoeste de Salvador, foi proa da posição Bom Med para interceptar a chegada da Bom Med 1, reporte ideal. Nova posição Bom Med para Bom Med 1, já no ideal, pista descida, pegando de cima esquerda, não mais pista descida, para transformar uma formação de retornação de Bom Med. Positivo, 275 a critério de Zil. A descida está autorizada até o nível de voo 0620. 0620, 0620. 990, telefone Marseille, alta velocidade, atrapalha aí, não? Negativo, aqui 0970, número 1 no momento da aproximação. Obrigado, 0970. Juliette para o 5. Alfa Juliette 5, 3, 0, 7. 3, 5, 1, 7. É, 2, 2, 5, autorizado a ganhar de decolar pista no zero. Vento 1, 6, 0 graus, 11 nós. A gente decola no 0, 6, 2, 2. Mais um 4, 2, 0, 1, pronto para 4. A precisa para 4, é o 2, 2, 1. Sofinas 3, 2, 0, autorizado, via Pesuru 1, 0, até Pubaga, após a Pesuru no meio, conforme. Decolagem dá no zero, curva direita, nação 1 no Leda, Mótima. 5165, transponder, controle 1208. Contato no radar de decolagem, sobe via 6 da Arbo 1 no nível de voo 380. Arbo 1 no 380, alguma possibilidade direta de Arbo? Da direita Arbo. Direita Arbo, obrigado. Vai Arbo. Tipo 1-2-6-0-1 autorizado, chame aí pro teste. Aproximação. Ok, Autorizado, 775. Fato, 775, já. Alfa Azul, Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, prossiga. Muito bom dia, Alfa X-Ray Papá solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 no posição 01. Inicie o reboque no Pátio 3, chame